Projeto X Podcast. A mais um Projeto X Podcast, e hoje nós vamos voltar ao tempo de infância, início de alfabetização, quando a gente começou a aprender a ler, e vamos falar daquela série que eu acho que é nostálgica para boa parte da população brasileira, que é a coleção Vagalume, que tem livros clássicos, livros que às vezes os nossos pais leram e a gente leu. E eu sou Fernanda Fofonca, e a primeira vez que eu senti vontade de escrever uma história foi depois de ler um livro da coleção Vagalume. Aqui é a Adri, e eu devo as minhas alergias respiratórias à série Vagalume. Caramba, provavelmente você deve à administração da biblioteca. Coitado dos livros, né? Bom, aqui é o Cabeça, e vocês são velhos. Desculpa. Só que eu tenho a dizer, sou muito novo pra isso. Eu não digo nada. Ai, tadinho de você. Não era só hora de dormir já, então? Já, na verdade. Já tô fora do meu horário já. Bom, aqui é o Seiji, e relendo A Ilha Perdida, é incrível como só acontece coisa bizarra em Taubaté. Empurra a cabeça. Porra, cara, eu não tenho culpa. Acho que boa parte da população, talvez a galera um pouco mais nova já não tenha pegado tanto isso, mas a gente cresceu ou aprendeu a ler com a coleção Vagalume. Foi o meu caso, por exemplo. Muitos professores, eles incentivavam que na hora de fazer trabalhinhos de leitura da escola, a gente escolhesse livros da coleção Vagalume quando eu tava lá pela terceira, quarta série. E a gente, aproveitando que estão no momento de relançamento de alguns livros, né, algumas obras da coleção, além, obviamente, do lançamento do filme O Escaravelho do Diabo e o anúncio de outros filmes da coleção, eu acho que é um momento legal da gente voltar pro passado e falar dessa obra, que eu acho que ela foi muito importante, a coleção como um todo foi muito importante pra nossa formação como leitores, pelo menos pra minha foi muito importante. Como estamos numa época onde existe o revival, né? Revival do cinema, revival da série, dos animes, também temos o revival dos livros nacionais, do Banco Juvenis para Didar, que é um nicho um tanto quanto específico. Mas eu acho que a coleção Vagalume, apesar de hoje estar um pouco esquecida, eu acho que ela tá no momento onde ela pode, talvez, chegar a novas crianças, né? Mas vamos falar um pouco sobre o que é, de fato, a série, para os novinhos que não conhecem, e vocês deveriam ter um pouquinho mais de cultura, mas deixa pra lá. A série Vagalume é uma coleção de livros que foi lançada pela editora Ática a partir de janeiro de 73, voltadas principalmente para o público infanto-juvenil. É, pessoal lá do seu ensino fundamental, comecinho de ensino médio, por aí vai. Ela tem uma série separada especificamente para o público infantil, que são livros mais curtos, letras maiores, as ilustrações são coloridas. Ele vem bem específico para crianças, essa coleção separada. Como ela surgiu? Como ela começou a ser publicada? Em agosto de 71, foi decretado pelo presidente / general Emílio Garrastazu Médici a Lei 5692, que fixava a Lei de Diretrizes e Bases para o Ensino de primeiro e segundo graus, o que transformou o sistema educacional brasileiro da época. E segundo essa lei, todo o material que era usado nas escolas, especificamente livros paradidáticos... O que são livros paradidáticos? São livros que trazem informações paralelas ligadas às matérias do currículo regular. Então, assim, tem os livros didáticos, que de fato falam dos conteúdos de português, matemática, história, geografia e ciências. Os livros paradidáticos, eles trazem conteúdos que são paralelos a essas áreas, mas que pegam conceitos dessas áreas e aprofundam ou colocam num outro contexto. Por exemplo, se a gente tiver um livro que fale sobre ecologia, ele pode ser usado como um livro paradidático. Ele vai complementar o que está no livro didático de biologia. Então, esses livros eram utilizados para complementar o que estava nos currículos. Então, a lei dizia que todos os livros paradidáticos deveriam ser nacionais, deveriam ser de produção nacional. E deveriam ter os suplementos de trabalho. O que eram esses suplementos de trabalho? Dentro dos livros, especificamente da série Vagalume, nós tínhamos um folhetinho de algumas páginas que tinham várias atividades para ser desenvolvidas a partir daquela história. É, tinham atividades de português, de literatura, de interpretação de texto, de produção de texto. Inclusive, era muito interessante. Às vezes a gente pegava esses livros na biblioteca, às vezes a gente encontrava essas folhas branquinhas, às vezes a gente encontrava elas inteiras preenchidas. As pessoas, de fato, faziam os exercícios. Às vezes a pessoa só usava pra rabiscar, mas em todos os livros tinha esse material que era pra você utilizar na sala de aula a partir daquele livro. Eu nunca tive coragem de rabiscar essas folhas. Só quando eu fui obrigado, porque eu tinha muita dó de escrever, não sei porquê, mas era, sei lá, era livro, sabe? Tava dentro do livro, não posso escrever no livro. É errado escrever no livro, gente. Aprendam, crianças, escrever no livro é errado. Bom, o que acontece? Estávamos, então, no ano de 1971, que era o quê pra vocês, meus ouvintes, que não são muito atentos à história? Estávamos em meio à famosa ditadura militar. Justo o período mais barra pesada. 2 anos depois do AI-5. Não, e essa ditadura militar, eu acho que é um ponto importante. Um dos fatores era o nacionalismo, né? Então, eu acho que essa lei tá muito de acordo com o período, no sentido de que era uma lei que determinava que todas as crianças iriam ler livros infantis nacionais, de produção nacional. Tava de acordo com o período que visava esse nacionalismo. Tanto que as crianças tinham aquelas aulas de moral e cívica. Educação moral e cívica. Isso, inclusive, tá nessa lei sobre educação moral e cívica. É, vale lembrar que até hoje nós temos uma lei de diretrizes e bases que gere os princípios por trás da educação nacional, mas, obviamente, e felizmente, não é mais a lei lá de agosto de 71. Aquela história, pro bem ou pro mal, essa lei, ela, apesar das que a gente já falou, né, ela era obrigatória, a inclusão de educação moral e cívica e a forma como ela era apresentada não era exatamente o ideal, mas assim, pro bem ou pro mal, essa lei ela teve uma preocupação na época que era: é necessário que se introduza a leitura no ensino de primeiro e segundo grau brasileiro de uma forma mais assertiva do que era feito antes. Foi feito um estudo e foi entendido que na época as crianças liam pouco e tinham um déficit muito grande nessa alfabetização do tempo, essa questão da não o não alfabetizado, mas que ele é um analfabeto funcional, ele tem que saber ler e interpretar texto, né? Não é só ler as letras. Problema assim, continuamos hoje. Hoje a gente tá de novo, vamos colocar assim, com esse problema. Não sei se na época chegou a ser resolvido de alguma forma. Eu acho que nunca foi resolvido, sinceramente. Infelizmente não foi. E a forma como eles entenderam na época que isso seria o mais adequado seria essa implementação desses livros, que trariam não só, que seriam primeiro, livros brasileiros, como a Fê apontou, adicionalismo, nada de trazer coisa de fora. E segundo, livros que trouxessem um conteúdo que fosse compatível com a ideologia do governo. Então, obviamente, apesar desses livros todos que saíram na época da ditadura, eles obviamente passavam pelo crivo do governo pra não ir nenhum material que eles considerassem inadequado à formação da juventude, e que tivessem esses complementos que a gente falou, esse material de suporte no final, que era mais uma forma de você fazer com que a criança não só lesse, mas que ela buscasse entender, porque tinha uma perguntinha, você tinha que completar, você tinha que recontar a história, revisitar os personagens, os parágrafos. Pessoalmente, eu achava, eu olhando pra trás, lembrando desses suplementos, eles eram uma parada muito mecânica. Sim, era tipo, o que o Augusto fez depois de abrir a porta? Era uma coisa tipo, decoreba, você deu ali atrás. Um dos livros que eu acho mais emblemáticos da coleção Vagalume, porque ele tem por trás uma certa crítica social, ele foi lançado em 86, ou seja, a ditadura tinha acabado de acabar. Que ele é o Açúcar Amargo. Eu não sei se algum de vocês leu o Açúcar Amargo. Não. Mas ele é um livro que ele trata de boias frias. Ele tem uma relação com essa, com boias frias, com corte de cana. Ah, li sim. Agora que eu lembrei, eu li esse livro sim. Então, ele é um livro que ele é bem emblemático, eu acho que nesse sentido de crítica social. Mas, obviamente, ele foi lançado quando acabou a ditadura militar. E não no período da ditadura militar. Porque uma das questões é, a coleção Vagalume, ela ficou algo tão grande que ela prosseguiu, né, da década de 80. Continua lançando livro, na década de 90 continua lançando livros, então ela é algo que tá muito hoje dentro dessa fase de construção de leitura. Pelo menos até a minha geração foi assim, não sei como foi posterior, porque posterior a minha geração já começou a ter alguns livros internacionais de muito sucesso. Então a gente tem Harry Potter e tem outros livros que vieram na esteira de Harry Potter, que eu acho que supriram um pouco essa necessidade e mudaram um pouco a forma como a gente lida com histórias infanto-juvenis. Mas eu acho o Açúcar Amargo uma história muito interessante, que eu li quando eu tinha uns 12, 13 anos, talvez, e a minha mãe tinha esse livro em casa. E quando eu associei as duas coisas, ditadura militar foi o período que eles implementaram essa regra de livros nacionais, o Açúcar Amargo aparentemente não fazia muito sentido até eu ver a data que ele foi lançado, ou seja, o ano. Uhum. 86, beleza, agora faz sentido. Na verdade, depois disso, vários livros tiveram críticas sociais. É, até um que eu quero falar agora, que tá no mesmo, inclusive, teve o mesmo ano de publicação, que é o Menino Sem Pátria. O Menino Sem Pátria, ele cai exatamente nisso. Assim, é um dos livros que mais me marcou, que tem uma, pra mim, uma das histórias mais fortes entre os livros da série Vagalume que eu li, que fala justamente disso, de exílio político, de fuga de um sistema opressor. E é um livro que fala de pessoas que tiveram que fugir do país por estarem sendo perseguidas pelo sistema. Então, assim, o Menino Sem Pátria, a publicação original dele é de 81. 81, nós ainda estamos na ditadura militar, mas já em período de abertura política. E ele só foi sair pela série Vagalume mesmo em 86, que aí as coisas começaram a ficar um pouco mais escancaradas. Eu imagino que deveria ter algumas histórias, como, por exemplo, O Açúcar Amargo, que o autor já deveria ter escrito, eles seguraram. Sim. E assim que teve a abertura, publicaram. O Luiz Puntel, ele é um autor, um dos autores recorrentes da coleção Vagalume, que ele tinha muito essa... Ele lida com problemas sociais. Com problemas sociais. Um outro livro dele, por exemplo, que eu lembro de... Os dois livros, inclusive, são dele, Açúcar Amargo e O Menino Sem Pátria. E o outro que eu ia falar, que eu cheguei a ver por cima, uma época, que era O Tráfico de Anjos. Esse eu tenho em mãos, O Tráfico de Anjos. Eu falava de tráfico de crianças, e não sei. Então, assim, problemas da realidade social brasileira. Claro, sempre com uma linguagem, né, e uma liberdade poética para um infanto juvenil, mas tratando não só de temas fantásticos, né, como alguns outros títulos tratavam da coleção Vagalume, mas trazendo problemas e questionamentos da realidade social brasileira. E isso, claro, só foi ficar mais recorrente após o fim da ditadura, onde você não tinha essa limitação de temas a serem publicados. Vale a pena falar isso aqui, ó, que a série Vagalumes, ela só saiu graças ao oportunismo da editora Ática, cara, que ela aproveitou essa lei aqui, né, a lei de diretrizes e bases que permitia publicar, incentivava a publicação, lançamento, a compra também, né, de livros nacionais. Então, assim, ó, quando... O já falou um pouco da história, né, mas assim, quando surgiu a lei de diretrizes e bases, né, uma das coisas mais importantes é que, ó, não só essa parte de obrigação de produção nacional, mas é que, por exemplo, ó, ela obriga o ensino de primeiro grau a ter duração obrigatória de 8 anos, né. Antes não era obrigado a ter... Antes era obrigado a ser 4 anos, né? Aí, de repente, tem um boom de alunos na escola que são obrigados a ler. O público juvenil, né? Então, como que a gente vai fazer esse público aqui se interessar ainda mais pela disciplina, o português, né? Porque, ó, dos objetivos do português naquela época, né? Não só o português. O objetivo da educação das pessoas, né? O governo entende, assim, que a educação, ela tem que preparar o indivíduo pro bem da sociedade e que só o Estado tem que educar, né? E, assim, como a gente vai educar essas pessoas? Uma dessas é ensinando a língua portuguesa, a língua pátria, né? E um dos objetivos para que ela tenha esse domínio da literatura, da língua, é que, ó, primeiro ela tem que ter o domínio da leitura, ela tem que ter um vocabulário mais rico, e as pessoas têm que ter um desenvolvimento em compreender os textos, né? E como faz isso? Lendo mais textos. E o governo entende que, então, tem que ler textos, e tem que ser um texto nacional. Por quê? Porque isso também ajuda a desenvolver o patriotismo também das pessoas, né? Então, de repente tem esse boom, né? Assim, ó, então, precisamos ter mais textos, mais livros no Brasil. Como a gente faz isso, né? Não dá pra usar somente aqueles livros de Machado de Assis e tal, né? José de Alencar, porque a criançada, ela não vai se interessar muito por esses textos. Então, precisamos, ó, ler textos de fácil de compreensão, uma boa dinâmica, que a garotada se identifique e que ela tenha vontade de ler. E que o Brasil vai ajudar esses escritores a publicar esses livros, né? Então, em 71, ela fala assim, ó, o governo está dando dinheiro, né? Está dando um Exatamente. Subsídio, ele está incentivando que editoras lancem mais livros nacionais. E não só isso, se você lançar, a gente compra para colocar isso. Nas nossas escolas. Exatamente. E aí, a editora Ática, ela conseguiu se organizar muito rapidamente, né? De que, ó, ela pegou essa lei de 71 e já em 73, final de 72, para início de 73, já lançou o primeiro livro, né, dessa coleção, né, que foi A Ilha Perdida. Exatamente. E, assim, esses primeiros livros, vários deles já eram de autores consagrados, afinal de contas, éramos seis, já eram clássicos. Não, já eram de livros antigos, né, década de 40, 50, sabe? Exatamente. E, assim, então, modernizou de certa forma para tornar eles mais interessantes pro público que eles estavam criando. Editaram para melhorar a linguagem, né, para o jovem da época, sabe? Não aquela época, década de 40, né? Que é complicado pra galera. O primeiro livro que foi, de fato, escrito pra série, ele só foi ser lançado em em 81, que foi o Mistério de Cinco Estrelas. Exatamente. Que, por sinal, é um dos meus favoritos, de um dos meus autores favoritos dessa série, que é o Marcus Hay. O Marcus Hay, dentro da coleção Vagalume, ele seria tipo a Agatha Christie. O cara escreveu muito livro, sério. Ele tinha escreveu um livro por ano. Ele escreveu 15 livros já pra editora. E uns mistérios muito bons, e tipo, os personagens recorrentes das histórias dele, que eram... E ele foi, ele foi o mais próximo de sofrer, tipo, pressão editorial dos leitores, do tipo, traga os nossos personagens de volta, e ele sabe? Não trazia, ele não trazia. Não, obviamente que ele não trazia. Ele só trouxe bem depois. Se fodam aí, era isso que ele falava, essencialmente. Não, mas uma coisa interessante, né, que é o seguinte, a série Vagalume, ela é caracterizada por alguns momentos, né, na história. Por exemplo, esse início da década de 70 são, a grande maioria, livros antigos que ela foi buscando para a sua coleção. Então, assim, A Ilha Perdida é uma história de 45, O Éramos Seis de 43, né, e por aí vai, sabe? Os Caravelhos do Diabo, ele era de um folhetim da revista O Cruzeiro, da década de 50, sabe? E eu acho que Os Caravelhos do Diabo é provavelmente o livro mais famoso da série Vagalume como um todo. Tanto que foi o primeiro adaptado como filme, né? Isso. O diferencial dele é que, como ele vinha de um folhetim, ele era estruturalmente mais adulto. Então, no livro, você não tem, por exemplo, personagem criança. Os protagonistas, os personagens principais não são crianças. No filme é, mas eles são, um já tá na faculdade, o outro também é em idade adulta, você tem lá um inspetor que já é velho, e ele foi, claro, adaptado para uma linguagem infantil, mas ele era um título, quando foi escrito originalmente, era pro público adulto. E eu acho que talvez por conta disso ele se popularizou, porque ele era diferente, por exemplo, da Ilha Perdida, que é bem mais bobo, vamos colocar nesse sentido, né, em comparação. Infantil fantasioso. Então, mas assim, foi os primeiros livros da editora Ática, na série Vagalume, né? Só que aí depois a editora, ela lança livros inéditos, né, na década de 80 e tal. E aí a gente vê a popularidade, né, desses grandes escritores. Marcus Hay, por exemplo, o maior escritor que lançou vários livros, né, da série Vagalume, por exemplo. E outros, uma linguagem mais moderna, mais urbana, para o jovem entender. Ainda mais porque na década de 80 tem mais mudanças ainda, né? A introdução da cultura multimídia, né, sabe? Não só a grande influência que tem na TV, o cinema, por exemplo. A garotada já tá muita esse tipo de influência, né? Então precisa ter uma linguagem mais própria pra ele, né? Interessante esse tipo de livro, né? Essa abordagem que é feita. Não as décadas de 70, né? Que é aquela coisa mais antiga. E aí, obviamente, eles foram... A Attica, ela foi, de certa forma, investindo em estruturas de texto que funcionavam. Então, por exemplo, nessa época, quer dizer, depois, né? Por exemplo, do Mistério das Estrelas, você tinha uma preponderância de títulos que falavam de mistério. Porque funcionava. Aparentemente, esses mistérios, esse tipo, vendia muito bem. Né? Vendia, obviamente, era um modelo que funcionava muito bem lá fora, o romance policial. E aqui, aparentemente, para o público infantil juvenil, também começou a funcionar. Então eles começaram a investir em títulos que tinham essa pegada. Então você tem muitos títulos de mistério, de investigação, no meio desses livros que vieram após títulos inéditos, né? Eu acho que tem um ponto que, no geral, é uma análise que ela é feita até hoje. Livro nacional, ele sempre tem que ser difícil. Uhum. Livros nacionais, eles sempre precisam ser obras de arte. Chato e difícil, né? Aquilo que a galera fala. E assim, não é que os livros sejam só chatos ou qualquer coisa do tipo. Ah, essa coisa é meio velha, não sei o que. Não é isso. Mas eles são livros que não são pro público infanto-juvenil, muito menos público adolescente. E eu acho que um grande ponto da coleção Vagalume, e que talvez tenha inspirado depois diversos outros livros que não necessariamente fizeram parte dessa coleção, mas que são da mesma época e voltados pro público infanto-juvenil. Por exemplo, Pedro Bandeira, né? Mas eu acho que a coleção Vagalume, ela trouxe essa coisa de tu ter livros que são efetivamente destinados ao público infanto-juvenil. Eles não são livros infantis, não só aqueles livros com imagem e pontos grandes, mas também não são livros complexos, difíceis e chatos de serem lidos. Eles são livros divertidos, com uma história interessante, intrigante, um mistério que seja, alguma coisa que está mais adequada com a idade do leitor e que justamente tinha esse propósito de estimular a leitura. Eu particularmente acho, o primeiro livro, assim, vamos dizer, de verdade que eu li foi da coleção Vagalume, no sentido de que não era mais aqueles livros com ponte grande e imagem. Livros realmente que não traziam figuras, que tinham mais texto, que tinham mais conteúdo, que tinha uma história um pouco mais apurada, com certeza que eu lembre, foi coleção Vagalume os primeiros que eu li. E eu acho que isso que é o grande ponto-chave da coleção Vagalume. Ela mostrou que poxa, tu tem sim que fazer livros que são destinados ao público infantil, que são destinados a crianças, a jovens, e tu não pode ficar empurrando Iracema, porque Iracema pra um adolescente de 11, 12 anos é chato. É chato até hoje. É chato pra caralho. Só fica já de Alencar é chato. Okay. Assim, tu tem que realmente estar um pouco mais velho pra ler determinados livros, que nem Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro excelente, mas não é um livro pra crianças de 10, 11 anos. Sim. Exatamente. Eu acho que não é livro nem pra quem tá no colégio, é livro pra quem tá na faculdade. É, e eu acho que, na verdade, isso acaba fazendo, quando você erra a mão, você faz um desserviço. Porque aí a criança barra adolescente fica puta, não quer ler nada. Entendeu? Porque você dá aquela droga da Iracema que é pra ele, ele vai falar, putz, isso aqui é muito chato. Ou ele não vai querer mais ler, ou ele não vai querer nada que seja brasileiro. Entendeu? E aí você acaba, por conta isso que tá no automático de dar esse tipo de livro pro adolescente, barra... Hoje não criança mais, mas pro adolescente, muitas vezes tá fora do que ele gostaria, do que ele tá apto pra ler, você acaba prejudicando o caminho dele como um leitor. Entendeu? Porque ele acaba rejeitando esses livros. Quando a gente gravou aquele podcast sobre o Rafael Dracun, uhum, a gente falou um pouco sobre isso, e eu acho que a gente até então tinha um gap, porque a gente tinha livros como Coleção Vagalume, que são, eu acho, que são adequados para crianças entre 9 e no máximo 12 hoje, anos. Hoje sim. Hoje, né, dá pra realidade de hoje, sim. E a gente tinha esse gap, porque tu pega, a gente tinha livros de Machado de Assis e outros autores nacionais, que já são pra um público já um pouco mais velho, de 18, 19, 20 anos. Eu acho que eles não são pra público adolescente. E a gente tinha esse gap no meio, que não tinha livros destinados a efetivamente adolescentes. Hoje a gente já tem mais publicações, eu acho, para adolescentes, que a gente pode falar do próprio Rafael Dracun. Mas Coleção Vagalume, ela realmente proporcionou essa entrada para quem gosta de ler. Foi o meu caso. Sim. Porque de Coleção Vagalume eu comecei a ler outros livros, então fui para uma Agatha Christie, fui para um Harry Potter, fui para outros autores, mas a Coleção Vagalume, ela foi realmente o meu pontapé inicial no mundo maior de leitura. E eu acho que isso que é o grande mérito e a grande importância que essa coleção tem nacionalmente. Uhum. Porque até então a gente não tinha livros destinados para esse público. Até porque, até mais ou menos essa época, criança não era considerada público-alvo de nada. Não era considerada consumidora. Não, uhum. Nada era produzido para crianças. E foi mais ou menos na década de 70, 80, que as grandes indústrias começaram a perceber o potencial de compra e influência que as crianças tinham em decisão de compra. Obviamente, isso gera diversos outros problemas em relação a marketing, até coisas que a gente tem em relação a leis hoje de publicidade infantil, mas também faz com que se pense e repense o que está sendo produzido de literatura e de conteúdo para crianças, que até então era um público que era ignorado, não se fazia nada voltado para eles. Aliás, até Harry Potter dizia-se que livro infantil não dava lucro. Então, né? Ninguém queria publicar Harry Potter porque livro infantil não dava lucro. Harry Potter reverteu isso. Mas eu acho que no Brasil a gente teve a Coleção Vagalume pra pegar quem não era realmente criança infantil, a recém-alfabetizado, mas também não era um adulto, não era alguém que tinha condições, às vezes, de ler livros mais complexos e mais difíceis. Campo afora vai correr. Eu acho que outra coisa também que tá na outra ponta da Coleção Vagalume, eu acho que é importantíssimo, e que talvez isso seja paute hoje em dia, que é, obviamente, você incentivar autores nacionais. Você dá a oportunidade deles lançarem trabalhos e lançarem de uma forma que ele ganhe destaque, né? Então, assim, você lançar um livro, naquela época mesmo, você lançar um livro pra criança é uma coisa. Você lançar um livro pra criança dentro da Coleção Vagalume é outra coisa, porque você tá dentro de um selo, dentro de algo que as pessoas já vão atrás, muitas vezes independente do título em si. Né? Então, eu acho que foi um momento, por exemplo, a gente fala aqui, dá pra dizer que, por exemplo, o Marcos Rey, ele nunca teria a fama que teve e tem se não fosse a Coleção Vagalume. Porque foi lá que ele conseguiu empacar o seu primeiro título e aí ter outras oportunidades de ser publicado. Sendo que se ele tivesse, talvez, publicado somente numa outra editora ou fora de um selo, ele talvez não tivesse a vendagem que teve e não pudesse dar continuidade ao seu trabalho como autor. Tem mais uma coisa. Alcance nacional. Pelo fato de a série estar vinculada a escolas, ela teve um alcance nacional. E o Brasil como vocês bem sabem, qualquer pessoa que tenha tido 10 minutos de aula de geografia sabe que o Brasil é um país grande pra caralho. País continental. Isso é um problema de distribuição de qualquer obra. Assim, a maior parte das obras, não é difícil que elas fiquem restritas a quê? Eixo sul-sudeste. Só que quando você vincula a um projeto educacional, você espalha essas obras por todas as escolas do Brasil. Ou seja, o mesmo livro que a molecada do Sul vai estar lendo, vai ser o livro que a molecada do Nordeste vai estar lendo, que vai ser o que a molecada do Norte vai estar lendo. Porque vai chegar nas escolas. E a partir daí, esses nomes vão se espalhando. Um dos grandes fatores de sucesso dessa série foi justamente ela estar dentro de um sistema que permitiu que ela tivesse um alcance nacional. Que espalhou isso. Tanto isso que a coleção como um todo, pelo menos segundo a editora Ática, ela teve mais de 7,5 milhões de unidades vendidas. Quer dizer, a gente tá falando, claro que são diversos livros, a coleção é muito grande, tem muitos livros publicados, mas 7,5 milhões de livros nacionais infantis é muita coisa. É muita coisa. Quem tá inserido no meio editorial sabe que 7,5 milhões de unidades vendidas é muita coisa. E isso, bem ou mal, só foi possível justamente pelo que a Adri falou, estar vinculado a um projeto educacional. Então, o livro, ele muitas vezes era comprado por escolas, o governo comprava e mandava para as bibliotecas da escola. Muitos professores recebiam Sim. os livros para poder trabalhar em aula. Isso, o fato de estar vinculado a esse projeto, né, do governo, enfim, ele possibilitou que esse livro também tivesse uma vendagem bem alta, né? Bem considerável. É, sobre esses números, eu li em algumas entrevistas de pessoas que estudaram a coleção Vagalume, né? Tem vários trabalhos de conclusão, trabalhos de mestrado sobre a coleção, e alguns deles apontam que esses números, na verdade, são muito maiores do que o que a editora Ática disse. É que a editora, ela não revela mesmo, né? Então o pessoal estima. Exatamente. A editora Ática chegou a dar esses números, mas faz bastante tempo. E eles dizem que esses números, na época da ditadura, eram muito complicados. Não eram números exatos, provavelmente o governo comprou muito mais. Então, assim, esses números, eles bem provavelmente são maiores do que isso. Se 7,5 milhões é um número muito grande, você pode imaginar que isso é bem maior, assim. Por N fatores da época e tal, mas ainda assim é assustadora a quantidade que vende. E assim, como a gente falou, é livro para um público que até então não era consumidor. Era um livro que não tinha relevância pro mercado, né, editorial. E detalhe, né, na verdade, esses livros, eles dificilmente eles eram vendidos para indivíduos. Uhum. Assim, claro que tinha pessoas que compravam esses livros para ter em casa, mas como eles o grande foco era a venda de bibliotecas, então pensa o seguinte, digamos que seja 7,5 milhões, porque a gente realmente não consegue estimar. Uhum. Mas isso são boa parte desses livros estão em bibliotecas de escolas. Uhum. E esses livros passaram na mão de muitas crianças. Sim. Exatamente. Muitas crianças. Eu praticamente, tirando um que foi O Açúcar Amargo, que a minha mãe, por algum motivo, ela tinha esse livro em casa. Todos os outros livros da coleção Vagalume, eu li na biblioteca da escola. Eu também. Eu então, também. Eu não tinha. Minha escola não tinha uma biblioteca que a gente não podia usar, mas o meu bairro tinha uma biblioteca muito grande. E a minha história é bem parecida com a da Fer. Até hoje, eu só teve um livro que eu li que era meu, que era um livro que a minha mãe tinha, que era O Gigante de Botas, que eu emprestei pra uma pessoa, ela nunca mais devolveu. Aliás, Noelle, devolve meu Gigante de Botas se você escutar esse cast. Por favor, obrigado. Bom, eu li a grande maioria também na biblioteca, mas eu tenho dois em mãos ainda, né? A Ameaça nas Trilhas do Tarô, do Cersei Bardari, e O Tráfico de Anjos, do Luiz Puntel. Estão aqui na minha mão ainda. Ainda deu pra segurar eles. Esses são os mais novos, né? São da década de 90. Agora, O Gigante de Botas foi, assim, um dos primeiros saiu. Então, ele foi lançado em 74, e o livro que eu tinha era um que a minha mãe tinha lido pra escola, e ele tava meio detonadinho. Mas pra você ver que essas coisas atravessaram gerações. Eram graças a esse trabalho das bibliotecas, graças a essa função original com a qual eles foram pensados, e que fez com que esses livros estivessem disponíveis, pra que até muitos anos depois, crianças pudessem chegar nas bibliotecas, retirar, ler, fazer com que esse ciclo continuasse. E eles eram relativamente baratos na época também, e né, são curtinhos. E, inclusive, uma coisa que eu ia comentar, que assim, eu, diferente dos meus colegas mais velhos, né, com um pouco mais de idade, a minha escola, ela optou por uma linha um pouco diferente. Eu provavelmente peguei uma época de reestruturação de biblioteca, onde, por exemplo, a escola entregava, né, e solicitava que os alunos lessem, livros que tinham a mesma pegada, mas eram considerados mais recentes. Então, por exemplo, eu li muito A Turma dos Tigres, não sei se vocês leram, que também é da editora Ática, e a coleção Salve-se Quem Puder. Basicamente são livros de mistério, investigação, com essa mesma pegada, mas eles, primeiro, eram de autores estrangeiros, tinham um valor mais baixo do que, por exemplo, a editora Ática cobra pela coleção Vagalume, e eles eram menos datados, vamos colocar assim, em muitos pontos. Primeiro, porque era um livro mais próximo do momento onde a gente estava consumindo, e eles tinham algumas coisas que para criança e jovens era interessante, eles tinham alguns... Primeiro, a coleção dos Tigres tinha alguns suplementos, então assim, para você avançar de capítulo, você tinha que desvendar um mistério, e estava dentro do livro, então você meio que jogava com o livro, né? E a coleção Salve-se Quem Puder também, ela tinha uma coisa meio, às vezes, onde está o Wally, então era uma história misturada com um pouco de interação e uma coisa um pouco mais atualizada do que alguns livros que a gente já falou aqui, às vezes foram publicados originalmente na década de 40, publicados na coleção Vagalume na década de 70 e chegaram, sei lá, pra gente, pra quem leu 80, 90. E esse eu acho que é um dos fatores, talvez, que a coleção tenha perdido força, porque ela começou a ganhar muitos concorrentes, né, que no momento onde a gente podia começar a trazer livros de fora. Primeiro que você teve, óbvio, outras editoras e outros livros que faziam esse trabalho de livros infanto-juvenis. E, óbvio, depois você teve os fenômenos dos livros mais aí pegando esse fim do infanto-juvenil para adolescente, né? Que acabaram aí até hoje, sei lá, hoje eu imagino que na época que eu li esses livros, hoje as crianças leem o Harry Potter, os Jogos Vorazes da Vida. Essa é a minha grande dúvida, porque eu, particularmente, eu não sei como que hoje, ou o que hoje as crianças leem. Eu nem sei se elas ainda leem. Não, claro que os professores incentivam. Mas realmente pra mim é uma grande dúvida, porque eu não sei mais o que tem nas bibliotecas ou o que os professores solicitam. Eu fico às vezes me perguntando, será que realmente a coleção Vagalume perdeu tanta força assim? Porque bem ou mal tá saindo um filme série. Bem ou mal, a editora continua lançando alguns livros. Então, eu me questiono o quão perda de força ela teve ou não. Claro que ela já não tem mais o mesmo volume de publicações, ela tem muito mais concorrência hoje do que ela tinha, até porque, voltando àquilo que eu disse em relação a Harry Potter, Harry Potter foi um livro que ele abriu portas. Ele mostrou que literatura infanto-juvenil, ela funciona, dá certo e vende. Então, hoje, a quantidade de materiais para esse público é muito maior do que era há 15 anos atrás, por exemplo, há 20 anos atrás. Uhum. Então, Harry Potter, ele mudou muito o mercado editorial infanto-juvenil. E sim, a gente lê hoje muito material estrangeiro, tem muito material nacional sendo produzido. Eu, por exemplo, eu lembro de, no colégio mesmo, ler adaptações de livros clássicos. Então, por exemplo, o Moacir Schlier, que é um autor gaúcho, ele fez adaptação de dois livros clássicos, que é O Sertão Vai Virar Mar, que era uma adaptação do Sertão, e O Mistério da Casa Verde, que era uma adaptação da Casa Verde do Machado de Assis. Então, ele trazia para os dias atuais, com novos personagens, mas mantendo a ideia central do livro, enfim. Claro que hoje tu tem muito mais concorrências e muito mais coisas, mas eu acho que a coleção Vagalume, ela ainda tá, talvez não seja mais a única estrela, que nem era no passado, mas ela ainda tá ali bem, eu acho, né? Sim. Não sei. O que eu pude ler, que eu fiz um pouco de pesquisa, foi o seguinte, ela ainda tem uma vendagem razoável, principalmente porque muitas escolas, principalmente escolas públicas, ainda adotam esses livros por acordos com o governo, entre outros fatores. Mas, pelo menos o que foi visto, o público já não se identifica da mesma forma. Porque eles estão datados. Faz sentido. Entendeu? Eles estão datados. Muito, até os mais recentes estão datados. E isso acaba causando pouca... Não sei se é a palavra empatia. Mas ela não se identifica tanto como, por exemplo, sim, ela pode se identificar a outros vários livros que você tem à disposição. E assim, outros livros que são tratados como, vamos dizer assim, se o livro, às vezes o livro da coleção Vagalume hoje, ele é tratado como, aspas, livro de escola, e você tem livros, aspas, de diversão, vamos colocar assim, que são mais atrativos pra ele, que pode ser o caso, por exemplo, do próprio Harry Potter. Então, isso acaba causando, pelo que eu li de pesquisas, um distanciamento das crianças de hoje. Elas não gostam mais tanto de ler a coleção Vagalume, principalmente nos títulos que não, nos títulos que envelheceram pior, ou que são mais hoje estão mais infantis ainda, né? Porque alguns eram, sim, mais adultos e tal. É que também tem uma coisa que esses livros de biblioteca de escola, a gente tem hoje em dia um problema que é bem legal, que as bibliotecas de escola estão falidas. Uhum. Todas elas. Não tem mais dinheiro pra investir em livro novo também, entendeu? Então, assim, se prende a esses acordos, porque é o que dá pra pagar, é o que dá pra financiar, entendeu? Tem uma, a questão do marketing também, entendeu? Não existe um apelo grande em cima dos livros da série Vagalume mais, entendeu? Os pais compram pela nostalgia e tudo mais, mas não tem como você competir com o marketing de outras séries. Não tem como você competir com o marketing de séries internacionais, que viram filme, que viram jogo, que viram caralho a quatro que seja, entendeu? Não tem como competir com Percy Jackson, por exemplo. Não tem como competir com essas séries internacionais por essa questão de marketing. É outra coisa, hein? Talvez o filme, ele possa modificar um pouco isso, mas daí vem sempre um outro problema em relação ao filme, que é o quão ruim é a distribuição de filme nacional. É. Frente a filmes estrangeiros. Então, no fim das contas, a gente acaba caindo sempre nesse mesmo problema, que é essa competição quase injusta de produtos nacionais com produtos internacionais. É, por sinal, galera, cast da semana passada, Made in Brasil, escutem. A gente já falou isso no cast passado, mas só repetindo, vai, não viu? Isso é quase um ciclo vicioso, porque assim, sim, você não tem distribuição, então o público não consome, então não tem por que ter distribuição, e aí o público consome menos, você tem um ciclo vicioso. Porque, obviamente, a distribuidora de cinema, o que ela quer colocar? Ela quer colocar o novo Divergente, Convergente, Insurgente, Detergente, sei lá o quê? Ou os Caravelhos do Diabo, entendeu? Pra não ter nem comparação com o quanto ele pode receber de retorno. Então ele vai colocar, ele é obrigado a colocar filme nacional, porque tem hoje, você tem essa obrigação, né? Mas ela vai colocar uma sala com dois horários, que são horários muitas vezes impraticáveis. Como a gente falou em off aqui, eu tentei assistir Os Caravelhos do Diabo, não consegui por horários ruins. Porque eu não consegui um horário que fosse compatível com o fim de semana ou com a minha agenda. E olha que assim, eu não sou tão restrito, principalmente em fim de semana, a ir ao cinema. Então, infelizmente, isso é outro problema do cinema nacional e de obras nacionais de forma geral. Você brigar, né? Brigar em prateleira, brigar em horário, porque ainda mais o cinema, que os horários se canibalizam, né? Sim. Você tem uma limitação de quantos filmes podem estar passando ao mesmo tempo. Na prateleira também, você vai colocar o que em destaque? Você vai colocar, talvez, um livro nacional não é dos mais famosos, ou você vai colocar, obviamente, o novo do Dan Brown, o novo do sei lá o quê, o novo 50 tons de alguma coisa. Apesar que esse não sobra criança. Isso é verdade. Isso também vem com a definição dos livros também, que vende mais em tiragem. Não são mais uns livros paradidáticos, os livros de massa. É o livro de entretenimento, sabe? Uhum, então não dá mais pra competir. Sinto muito. E ainda mais, eu acho que não é tão errado também você incentivar a pessoa a pegar um livro de entretenimento, né? Em vez de ficar só no livro paradidático. A criança tá lendo, tá competindo com o adulto pra querer ler e vai aumentar seu vocabulário, vai aumentar sua compreensão de texto. Beleza, faça isso. Incentiva a fazer isso. Exatamente. A questão da leitura, pessoalmente, o que eu acho é que a série Vagalume cumpriu a sua função. Na época, cumpriu sim. O seu objetivo. Na época e pra nossa geração até hoje. Não, precisava preencher um buraco, sabe? De que um livro que se comunique com um jovem que não tinha naquela época. Fez isso. É. Hoje em dia já tem livros que comunicam bem mais com o jovem, né? Nós e vocês, principalmente, são da época da coleção Vagalume, onde ela tava saindo. Daqui, talvez, 10 anos, a gente vai ter um podcast que os participantes vão falar de como Harry Potter foi a porta de entrada pra leitura, entendeu? E como Exato. Ele foi importante pra isso. A gente isso. Já não fez isso? Não, mas... É por isso que eu penso que esse podcast, na verdade, é um podcast de nostalgia. Simplesmente isso. Sim. Né? Não é também. Pra pegar o leitor novo pra pegar ler. Porque ele não vai ler, eu acho, cara. Os livros acho assim, da série por exemplo, Vagalume. Se você já leu outras coisas, você vai ter algumas dificuldades pra ler muito dos títulos. Claro, você pode... Se você conseguir ler com uma suspensão de descrença Pro público que ele foi destinado, que é o que a gente falou aqui no cast de Percy Jackson, por exemplo, se você conseguir ler o livro pensando no público que ele é destinado, beleza. Provavelmente você até se divirta em alguns pontos, você vai gostar de algumas histórias. Agora, se você ler com a cabeça que você tem hoje ou com a cabeça de um adulto, não vai funcionar. Desculpa, vai rolar. Mas realmente a gente tem livro aqui que tem mais de 60 anos. Pois é. Entendeu? Pois que eu acho que quem vai se identificar mais com esse podcast são aqueles ouvintes mais antigos, que já leram esses livros, não os novos que estão a fim de ler. Basicamente os velhos, que nem a gente. Diriam se tratar de um Uma coisa até que eu ia comentar, eu fiz pesquisa sobre isso, não achei nenhuma informação oficial, mas eu gostaria muito que, junto com esses relançamentos de livros, No final do ano passado, a editora Ática, ela relançou 10 títulos da coleção Vagalume. Fizeram aí novas capas, uma capa que brilha no escuro, mexeram um pouco na mancha de texto, tiraram algumas ilustrações e tal, fizeram várias coisas. É, eu queria que eles retomassem e pegassem novos autores e escrevessem novos livros, entendeu? Eu não vi nenhuma informação, a Ática falou que por enquanto isso não vai acontecer. Tipo, no cenário, a matéria que eu li, que eles falaram isso, era do mais ou menos do meio de 2015, e falaram que provavelmente para 2015, 2016 não aconteceria isso. Eles trabalham mais em relançamentos da linha clássica. Mas eu gostaria que eles pegassem novos autores nacionais ou autores até consagrados, dependendo do interesse deles, para escreverem títulos que hoje estariam de acordo com o público, que fazem sentido. Ou menos que eles readaptassem. Sim. Alguns. Tipo, tentassem pegar algumas histórias clássicas, obviamente, junto com o autor, e tentassem trazer elas para os dias atuais, né? Trazer para um tom um pouco mais moderno. E não simplesmente republicassem, mas realmente trouxessem para os dias mais modernos. Que eu acho que isso é importante, sim. Claro que tu tem algumas obras que eu acho, alguns dos livros, que eles, ok, eles funcionam bem independente do tempo, mas a maioria, ele funcionou bem numa época, e depois ele perde o sentido. Não, inclusive, assim... Perde a referência, eu acho. Uma coisa, por exemplo, eu reli, ou li, eu nem lembro se eu tinha lido antes, eu confesso que eu não vou lembrar, pra essa gravação, o Escaravelho do Diabo, né, que é o que ganha o filme, que é um dos mais famosos, é um dos mais adultos, e, por exemplo, uma coisa que eu reparei, se vocês leram outro, vocês podem me ajudar. Ele é um livro muito machista. Sim, cara, ah, com certeza. Praticamente todos da década de 70 são machistas pra caramba. Uma coisa que, assim, não é nem o machismo que eu digo, assim, tipo, uma coisa tipo Bolsonaro. Não, a gente tá falando uma coisa tipo assim: toda mulher sabe costurar. Uma mal feita não foi feita por uma mulher. Que realidade é essa, sabe? Do como a gente tá falando. Ou tipo, o personagem principal, ele se envolve com uma menina que é extremamente útil, mas porque ela é bonita. E todas as mulheres da história, basicamente, estão ali ou pra serem bonitas, ou pra serem fofoqueiras, gordas, ou feias. Ou pra morrerem, geralmente os dois. É, gente, mas estamos falando de livros da década de 70 em plena ditadura militar. O que esperar disso? E lembrando, Escaravelho do Diabo, ele é de um folhetim da década de 50 não, também, então, né? Então, assim, pra época, eu entendo totalmente. Eu entendo totalmente que na época era assim. Não tem nem como criticar quem escreveu na época. Mas, assim, pra hoje, precisava dar uma melhorada nessas coisas, sabe? Precisava o que eu dar acho, uma... Assim, até uma coisa que eu queria, que é importante a gente questionar. Eu ainda não vi o filme. Uhum. O erro vai ser... se o filme mantiver essas coisas. Parece que não. Não, eu acho que não. Mudou tanta coisa ali. O personagem principal é criança, ele tem um namorico lá com a menina, que vai, parece que vai estar na trama ajudando também. Então, assim, pelo que eu sei, eles mudaram. E assim, ele perdeu alguma das coisas por uma licença poética de talvez atrair mais crianças e tal. Inclusive, eu acho até mais estranho se ele for uma criança ajudando um detetive, né? Assim, a gente aceita. Ah, mas isso era meio que regra na série. Não, é que o Escaravelho do Diabo, especificamente, crimes. Pelo menos o cara era, tipo, quase médico. E aí você fala, beleza, eu vou aceitar. Tipo, Watson, ok, eu vou aceitar dessa vez, sabe? Dessa agora, vez. Se colocar criança de 13 anos, a gente vai aumentando as pessoas de criança, mas, obviamente, é pra um público. Eu imagino que eles queiram ganhar também o infantil com esse filme, né? Trazendo um protagonista jovem e tudo mais. Espera os próximos filmes que anunciaram que vai ter o Mistério dos Cinco Estrelas, o Rápido do Garoto de Ouro e um Cadáver Ouve Rádio, que é um garoto mesmo que ajuda a polícia, cara, a solucionar os crimes. Que são do O Cadáver que Ouve Rádio, o Mistério de Cinco Estrelas, são todos do Marcos Reis? Todos, as três histórias são os mesmos personagens do Marcos Reis. São a trilogia, o trio, na verdade, né? Existe uma quadrilogia, né? Mas aqui são os três primeiros, né? Do Marcos Reis. Tem os mesmos personagens. Eu tinha escutado uma conversa que o caso da borboleta, a Tira também ia ganhar filme e procede? Isso eu não confirmo, mas eu acho que eu ouvi falar também. Caso da Borboleta Tira foi um que me surpreendeu, porque esse, assim, é fábula de, tipo, a lá Esopo e afins, mas, assim, eu achei que seria uma escolha interessante, seria um negócio legal. Mas, então, o que... A gente tem que manter isso em mente quando a gente vai analisar uma história. Que tipo de valor queria passar? Lembrando que se isso era usado em escolas, esse era o tipo de coisa que eles queriam ensinar diretamente. Sim. Certo? Sim. Então, assim, tudo isso a gente tem que observar. Talvez